Já tá todo mundo aqui? Já deu certo? Tá. Ah, tô procurando o buraquinho. Aonde é o buraquinho? Que delícia! Faz tempo, né? É difícil, hein? É difícil. É. Nessa idade, gente, tá ridículo. Só no próximo cara. Terremoto em Amargosa, né, Tapioca? Tá que você vai achar o buraquinho aí. E aí ficou bom o áudio, pelo menos. Deixa eu botar aqui, tela tu cheia. Tu acha que meu ângulo tá bom? Tá ótimo, Valena. Você é um a luz tá boa? Tá ótimo. É, eu botei uma luminária aqui assim também, pra ver se minha beleza aumenta. Tá foda competir com Tapioca. O quê? Papo de contra na quarentena! Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dona Salles, está começando mais uma live do Papo de Gordo na Quarentena. Flávio, seu som tá tão merda que ninguém te ouve, então foda que você fala por cima de mim, cara. Cara, eu tô ouvindo bem, Flávio, eu juro por Deus que eu tô ouvindo. Dudu, eu acho que a sua recepção aí tá ruim. Eu acho que a gente devia mudar o nome desse negócio, porque a quarentena já acabou, a pandemia já acabou. É verdade, mas o Covid já acabou. Esse é um bom ponto. A gente tem que rebatizar o programa, né? Não dá mais chamar de PDG na quarentena. A quarentena não existe, mas eu gosto. Vocês. Não, aqui vai ter que ser assim, dinâmica de grupo libertadora. Vai ser um nome meio grande pra podcast, não. Né? Dinâmica Papo de gordo, grupo. Síndrome pós-Covid. Já passou, né? Agora é só sequela. É verdade. Mas você que é médico, Tapioca, hoje acabei não lendo a matéria, mas tinha os caras estavam dando um nome pra isso, né? Que tem, saiu uma pesquisa, 50% da população de São Paulo tá com medo de voltar pras ruas e tal. Não tem vacina. Tinha um nome pra isso, síndrome de alguma coisa, tipo síndrome de Estocolmo e tal. É porque os outros 50% nunca pararam de sair. Isso que você não, os outros 50% é aqueles arrombados que estão indo pra rua toda hora. Que mantém a curva estável em São Paulo. Tem que manter estável. Sim, daqui a pouco. Você acabou de ouvir a voz dele, mas o senhor Felipe Trindade, diretamente do Passaporte Orlando, está aqui na nossa live. Olha aí, ainda com aquele fundo direto temático da Disney. Ali, você tá na Disney, Felipe, é isso? Tá na é bom, bem que eu queria. Que o Trump não deixa mais a gente pra lá, é uma merda essas fronteiras fechadas. Você vai votar no Biden, né? O cara da mosquita é o vice do Trump, né? Da mosca na cabeça. Que avisa do Trump, exatamente isso. Ô, Felipe, você tá ao vivo também nesse momento no seu canal, é isso mesmo ou não? Sim, estamos ao vivo também no canal do Passaporte Orlando. Então a gente canal... tá fazendo uma live dupla. Como eu fiquei calma agora? Como eu fiquei calma? Olha, muito obrigado. A gente tá fazendo uma live dupla, então, é isso? A gente tá ao vivo no Papo de Gordo no Passaporte Orlando ao mesmo tempo? Isso é uma suruba. Não. Mas o Passaporte Orlando não é um programa família e tal. A gente fala muita merda aqui, né? O podcast normalmente é, as lives não. As lives são uma putaria generalizada. É porque não tem um monte de mãezinho, paizinho pra levar filho pra Disney? Imagina o pessoal sentado com a roupinha do Pateta assistindo isso e falando, gente. Mas é isso que acontece na Disney? Passaporte Orlando é assim? É. Olha, a Ju tá com medo de chegar, ela tá lá no... Eu também teria. Eu tô com ela. A nossa última live da sexta-feira passada terminou com a seguinte frase, inclusive é uma pergunta que eu quero fazer pro Dr. Tapioca se é verdade ou não. Mas a frase da Ju foi: vacina boa é vacina na bunda. Aí eu queria confirmar com o Dr. Tapioca, se é uma realidade ou não, entendeu? Ministro Tapioca, como você dizem os portugueses, é especialista em levar na bunda. Conte aí, Ministro Tapioca, como é que é isso aí? Vacina boa é vacina na bunda mesmo? Rapaz, não tem o menor sentido. Tapioca, na sua larga experiência como cobaia de vacinas, quais foram as que lhe deram na bunda eram melhores? Não. Gente, e já rolou aqui, ó. O Daniel misturinha boa aqui. Cadê? Porra, sumiu o áudio. Ó, já deram 5 conto. Pois é, velho. Tem gente rica. Rolou uns 5 contos aqui. Já entrou dando 5 contos pra alguém. Gente. Ai, gente, olha. Não, gente, não precisa. Vou até não tirar a camisa. Não, amigo, o povo tá com medo de cortarem a luz do pessoal, bicho. Ah, difícil a coisa, mano. Daniel, me Daniel Mistura mandou aqui, ó. Tô mais 5 pra tu pagar tua conta. Daniel Mistura mandou 2 números da rifa de tapioca. Qual é a rifa? Olha, que gostoso. É outra. Então, é outro nível, né? Tapioca. Ah, é verdade. A gente tá rifando tapioca. Tapioca, qual falou do bilhete? É verdade, esse quando bilhete. Quando doarem pins, ele tira a camiseta. O que o queixo quadrado não faz, né? Não é, velho. O Samuel Melo mandou também aqui, ó. O Samuel Melo mandou aqui também R$2 de superchat dizendo: aí, agora pode falar todas as besteiras sem medo. É verdade, a gente pode falar. Mas a gente pode? Não, já paga. A gente já podia? Aí eu não sei. Rapaz, olha, a última vez que teve besteira sem medo gerou um proibidão, entendeu? É, não, mas veja. Mas eu acho que tem coisas que não precisam ser lembradas. Tá, eu só acho isso. Eu acho já dizia, a família Bolsonaro. Bolsonaro, né? Eu acho que a amizade tem que prevalecer. Vocês estão muito on fire hoje, gente. Que absurdo, que desnecessário. Até violência. Parece que semana passada ninguém falou mal de ninguém, né? É. Não. Semana passada fui eu que... Não, foi o Dudu. Dudu estava com calores. Gente, Dudu está... Dudu disse: se vai ter live, eu estarei nu e suando na minha cama. Aí ninguém pediu pra gravar. Daí eu simulei uma dor de cabeça. Eu simulei um desmaio. Eu disse: eu vou assistir Suits. Não preciso ver isso. O que eu falei é que se quisesse fazer live semana passada, eu faria, mas eu estaria deitado na minha cama, sem camisa e com o ventilador ligado. Foi isso. Tomando ventinho nas partes. Qual, qual é a diferença? Sexy. Qual é a diferença da minha versão que diz que você estaria muito suando feito um porco na sua cama? Não. Nenhuma. É, não sei. Tá, a gente ficou com medo. 6:30. Ah, eu tô bem. Que é isso? O Felipe tá indo pro banheiro, é isso mesmo? Eu vou perguntando se fez pichorro. Ele tá mostrando a casa pra gente. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, de comemoração 2020. Tá prontinho aqui, ó. Vamos visitar Orlando na quarentena. É bem isso. Claramente, 2020 tem sido ano. Gente, aproveita que você tá em Orlando, não tem mais quarentena nos Estados Unidos. Sai aí, mostra o eleitor do Trump agora. A gente pega um nosso aqui pra comparar, Fábio. A gente pega o nosso aqui pra comparar. Pegar o nosso o quê? Pra comparar, Elba? O nosso eleitor do Bolsonaro, pra comparar. Não. Mas o nosso só pode achar daqui 2 anos. A gente tem 2 anos ainda pra preparar a munição. Ah, ainda tem um processo pra isso aqui, relaxa. Ó, o Anderson e Rosimeira de Paula mandou aqui R$1 de superchat. Não falou nada ainda, mas mandou R$1 de superchat. Então, assim, não sei qual era o objetivo. A gente tá valeu. Aceitando tudo. Acho que ele mandou um mel pra você continuar com a camisa. E o Samuel Melo pergunta se eu estou na menopausa. Tecnicamente, o termo pra isso é andropausa, não é menopausa. Mas dá calorão também? Não. Não dá calorão na menopausa? Não, eu vou contar pra vocês. Dá frescura mesmo, Dudu. Dá palmolescência. Eu vou contar para as pessoas o que realmente aconteceu. Ah. Dudu, semana passada, queimou 2 HDs dele. Ele foi verdade. Chorando. Mandou mensagem de áudio, chorando. Dizendo, ai, meu HD morreu, o que que eu faço? Ao ponto da minha esposa chegar e falar assim, Carlos, eu pensei que você era mimizento, mas puta que pariu. Mas Júnior, vamos contextualizar isso daí. Júnior, passa uma ideia real da coisa pra gente. Ele estava chorando nível último episódio de Lost? Ou ele estava chorando... Ele tava chorando, final de Marley e eu, entendeu? Saindo meleca. Isso aí é pesado. Aí é pesado. Aí você pegou forte. Tinha vídeo. Era bucha de Blair, então tinha vídeo. Aí você pegou pesado demais. Não, né? Graças a Deus era só mensagem de áudio. Puxa, se fosse vídeo, era desse ângulo aí do Felipe, né? Com o nariz cheio de ranho, né? Aquela coisa bem. Que nojo, Felipe. Meu Deus do céu. Ao super. O Alexandre Veloso, que diferente de vocês, gosta de mim. Ele acabou de mandar um superchat aqui de R$5 apenas porque sim. Que é isso, sabe? Ah, tá. Que a mãe é pra ajudar a pagar a conta de luz. É isso que acontece. Mas. Ou pagar a parcela do AD, porque tem que comprar o AD parcelado em 20 meses e esperar o cartão virar, né, Doutor? Esperar o cartão virar. Esperar o cartão virar é importante. Meu amigo, desculpa. Desculpa aí, tá? Se acontece que nem todo mundo é rico igual a você, sabe? Que é dono de metade de Roraima. Desculpa aí. Perdão. Não, foi demais. Pô, Dudu, esse HD tá uma promoção à vista. Não, vou esperar o cartão virar. Vou parcelar em 3 meses. Em 10 vezes, R$300. Eu falei assim, rapaz, eu vou ficar preto mesmo. Ele acha que o ano não vai acabar. Então ele parcelou até o ano que vem, porque ele talvez não pague. Talvez. Gente, olha, vamos continuar a falar disso, porque tá dando certo aqui, ó. O Thiago Vinícius mandou mais R$2 de superchat. Anderson Rosanelli mandou mais R$1. O Chips mandou R$2. Tá dando certo. Vamos lá, gente. A parcelinha do HD. Vamos essa lá. Brincadeira, a brincadeira de esperar virar o cartão. Vamos eu comprei lá. As minhas máscaras já estão acabando. Aí comprei, quando eu esperei virar o cartão pra comprar as máscaras, que a máscara é cara, aquela porcaria da 3M. Aí comprei logo um montão. E era pra chegar hoje. Não chegou. Tô na minha última. Desesperado. Por que desesperado? Tem feriado, final de semana. Tu vai trabalhar amanhã, por acaso? Mas não vai chegar amanhã. Ué, lava as máscaras. O que que tu tá esperando, Tapioca? Não, a máscara não pode lavar, caraca. É a máscara N95. Ah. Tem que a N95 dispende roupa, passa roupa, faz comida. N95 é marca de celular, porra. Isso não é uma coisa de máscara. Que engraçado. Que é a máscara da maneira certa, entendeu? A gente tá usando essa máscara de pano achando que serve alguma merda. Eu tenho uma máscara que tá pendurada aqui na porta aqui do escritório. Toda vez que eu vou descer pra poder pegar delivery lá embaixo, eu uso a mesma máscara. Eu não quero... coloco aqui de volta. É a pessoa que usa meia até fica dura de chulé. É a pessoa que passa a semana inteira com a mesma bermuda, gente, sem cueca. Gente, ele pega a máscara, mano, e bota home aqui. Tá que a máscara mano. Tá aqui atrás da porta. Não reclamava. Todo mundo quis me zoar ao mesmo tempo e ninguém ouviu ninguém. Não. Então vamos escolher. Quem quer zoar primeiro, fala primeiro. Eu vou falar blá blá. Ele mora num apartamento da novela do Manuel Carlos no Leblon. É isso, que ele já rodou quilômetros. Onde é que ele tá agora? Quem, o Felipe? Agora Felipe, é outro você mudou de novo. Felipe, você tá... Peraí, rapidinho. Antes de a gente descobrir onde o Felipe está, só quero agradecer aqui também pro Samuel Melo, que mandou mais R$5 pra colaborar pro novo HD. Muito obrigado. Eu já garanti a primeira parcela. Vamos lá. Vamos juntando. Até o final, eu pago o HD inteiro. Mas ok. Felipe Trindade. Vamos falar de você, Felipe Trindade. Você é uma pessoa conhecida por viajar o mundo. Felipe, ele já... O mundo. Ele já participou. Olha, se a pessoa já foi no Alasca, ela... merece meu respeito e a minha admiração. O cara já foi. O cara já. Eu também já viajei o mundo todo. Fui ali no Epcot Center, dei uma voltinha, pronto, o mundo todo. Não dá pra encher a cara lá, hein? O Felipe também já fez isso. Várias vezes, entendeu? Então, Felipe, me pediu como é que tá essa vida de turista durante a pandemia, Felipe? Tá rolando? Tá rolando? O que aconteceu aí? Tá rolando porra nenhuma, né, cara? Tá rolando de ficar em home office, trancado nessa merda, nesse escritório aqui o dia inteiro, trabalhando que nem um filho da puta. E depois a única coisa que faz é ir até o sofá e dormir no sofá vendo TV, porque é o que sobrou. Você acabou de escrever um dia meu, na verdade. Eu só não vou no seu sofá, vou no meu, né? Mas, ah, tudo bom. Só pra evitar problemas. Ah. A gente tinha uma viagem marcada pro final do ano, né? Antes de começar a pandemia toda... A gente já tava com passagem comprada, hotel pago, ingresso, não sei o que a gente ia voltar mais uma vez, adivinha, pra Orlando. Uhum. Curioso, no final de novembro, dezembro. Aí. Ia pra Orlando de novo. Você não tem um lugar melhor pra você ir, não? Foi? É isso? Ah, tem. Ano passado a gente foi pra Havaí. A gente já foi pro Chile. Eu tô dizendo lugar, que né? Esse filho da puta veio aqui só pra tirar onda que ele viaja no Brasil, o mundo inteiro, mas ok. Continue. Aí você em novembro, mas entrou aí pro cachorro. E aí ia levar meus pais, né? Fazendo meus pais, acho que tinha uma vez que foi em 2012. E a gente já tinha comprado passagem tudo, né? Queria levar eles. Minha mãe tava louca pra conhecer a Star Wars lá, que ela é A minha nerdice tem. Só existe porque minha mãe me criou nerd. Mas aí a porra do Trump fechou a. Né, veio a pandemia, o Trump fechou a fronteira e fodeu. Aí cancelaram o voo, cancelaram tudo e já era a viagem. Aí agora é ficar em casa só até. Sabe lá Deus quando. Que triste, muito triste isso. Eu não vou ficar com meu coração mais partido, porque foda-se, tá? Eu não ia nem pro Estados Unidos, eu tô preso de qualquer maneira, você pelo menos teve a ilusão. Rubiane que tá triste, porque Rubi ia correr a meia maratona de Buenos Aires. Não é em Orlando, né? Mas. A gente ia, e ia ser em agosto. Ah. E aí, fudeu também. Graças a Deus, a gente não chegou a comprar. Ia comprar a passagem em março. Aí quando vi que a porra ia pegar, falou assim, vamos dar um tempinho pra ver como é que isso vai ficar. E acabou o mundo. É, sorte que a gente não perdeu esse dinheiro. Aí Rubi agora vai fazer a meia maratona da Caatinga, vai correr aqui de Tartaruga até 116. Que essa só quem é de Amargosa pegou a referência pra entender o que é Tartaruga e onde fica 116. Mas tá tudo é bem. É uma estrada reta no meio da Caatinga. Fugiu. Ah, o Jorge, cadê? É o Jorge. Fugiu, ficou com medo. Ah, tá bom. Justo. Mas o que ferrou aqui em casa mais aqui, Dudu, não foi nem a gente deixar de viajar, foi os clientes da Ju deixar de viajar. Pois aí sim, perdeu mano, renda, a aí ferrou mesmo. E aí, nada, não fechou negócio nenhum esse ano mais. Não só não fechou, como teve que devolver dinheiro. Então a gente tá com metade da renda aqui em casa. Eita, cadê? Aí é complicado. Opa, peraí. Um momento muito importante aqui. Maria Cláudia Ferreira, que eu não sei quem é, comentou aqui no chat. Cadê o meu chuchu mais lindo do que o tapioca? Cadê? Ah, é você que é o chuchu mais lindo? Gente, a Maria Cláudia é meu dengo desde 3 anos de idade, desculpa. Ah, tá bom. Mas a gente falou de pessoas lindas, seu Palena. Vamos contar sobre essa história aí de que tinha alguém que viu a foto de tapioca e ficou... Então, agora o Rubens deve estar dormindo. Estava numa aglomeração clandestina. Mentira, eu tava falando com uma amiga minha. Ah. E tapioca manda uma foto para o grupo. Do nada, passada. Assim, pra mandar uma foto, do nada. Ah, ele mandou uma foto, não lembro o que era. Foi aquela que eu tava na varanda morrendo de frio. Não foi aquela. Foi aquela que eu tava sem camisa, com o peito peludo, não foi aquela? Antes disso, teve outra amiga que eu falei, o papo de gordo, ela pediu pra ver. Eu mostrei uma live que tava o tapioca, a imagem parada no tapioca dela. Ai, que lindo! Ai, quem é? Que homem! Ai, lindo! Daí ela tocou a live, né? Daí ele começou a falar, ai, que voz linda, ai, que não sei o quê. Parte 1, tá. Parte 2, tô eu, né, conversando com uma amiga, daí faz pim, eu abro o WhatsApp. Recebeu um nude de tapioca. Recebeu um nude, não, todo mundo recebeu, foi no grupo do Papo de Gordo. Daí eu abri a foto, daí ela, ai, quem é? Eu sei, é a tapioca. Ai, que lindo, mas ele é casado? Gente, ele mora lá? Cu do mundo da Bahia. A Balena com a internet, não existe mais distância, a Balena. Que preconceito bobo. Sim, ela ia mandar um áudio no grupo. Ah. Eita! O jeito vai levar uma surra da Rubiane. Que eu não queria. O negócio vai chegar aqui numa ligeireza. Bom, mas enfim, A beleza do tapioca passando estados, atravessando estados. Entendi. Nossa. Aí alguém só vê a sandália de Rubiane voando aí na cara dele. Eu imaginei uma maratona. É isso, pior assim. Agora tapioca, correndo e Rubiane atrás. É uma maratona de chinela, né, na cara agora. A maratona vai correr 15, nego. Pensei em agenciar a tapioca, mas ele não ficou muito feliz com a ideia. Vai ser a meia maratona de Amargosa. De boa, tô facinho, velho, mas a mulher não deixa, pô. Elba, você já se ligou, né? Tem que negociar com a Rubiane. Exatamente. Pode ser algo lucrativo. A gente pode fazer um lixeiro. Eu acho que paga o HD do Dudu. Ó. Facinho. Eu acho tapioca vale, assim. Acho que. Até porque você nunca ter visto pessoalmente, mas tapioca tem uma bundinha. A gente só conhece tapioca do ombro pra cima. É, exatamente. Como isso. Assim você está tecendo comentário sobre a bundinha de tapioca? Dudu já teve os cabelos trançados, desculpa. Minha bundinha me salvou hoje. Eu já tava treinando, caí de bunda no chão. Puta merda, vergonha. Se não fosse a bundinha, tava arrombado. Tá vendo? E a gente já estabeleceu na live que caiu mais cedo que vacina só é válida quando der na bunda, né? Então tem aí mais uma vez a gente circula e volta pra esse tema. A bunda voltando. Começou tudo de novo. Vamos pois é, mas qual é Crash Test Dummy. É, gente, eu só quero ressaltar o ato falho do Tapioca em botar bunda e arrombado no mesmo lugar. É, realmente, acho que na mesma frase não cabe. Ou cabe, depende. Depende do que você fez com a bunda. Não tinha bem como cabe. Tá na hora de sair de dormir, amada. Dependendo do que você fez com a bunda, ó, cabe. A Maria Cláudia Ferreira comentou aqui no chat. Na Bahia, eu dou um jeito de chegar. Basta só saber se Tapioca topa mulher casada com dois filhos e com neta de 4 anos. Eita! Não, mas a Maria Cláudia eu pegava, cara. É? Olha. Olha, essa fotinha aí, vamos. Maria Cláudia eu pegava. Fale-me mais sobre isso, Valena. Fale mais sobre isso. Gente, ela é linda? Ela é linda. Não, fala que essa vai pro ar, porque ela não vai poder ter desculpa, não. Eu tava fumando, ela não vai ter desculpa, não. Eu não tô entendendo nada que tu falou. Tá tudo picotando aqui. Tá certo. Justo. Ô, Carlos Júnior, hoje eu tava assistindo o Jornal Nacional falando que Roraima foi o estado que mais teve queda no número de morte, de contágio. Sei lá, foi tipo assim, 54% de queda. Mentira, morreu a tribo inteira. Então eu ia perguntar o que aconteceu. Mentira, gente. É que desmatou a floresta, não tem mais gente, é isso? 700% de aumento? 700% de aumento? 54% de redução comparado com os 15 últimos dias. Não tem mais gente pra pegar ainda? Então, eu tô nessa dúvida, cara, porque eu sei que não tem muita gente no estado, né? Então não sei. Então, vamos lá, de novo, né? Nós somos um estado inteiro que tem 500 mil habitantes. Já começa por aí. É menor que muita cidade grande do resto do país. Entendi. Aí a gente vai ver, já está infectado. Feira de Santana, infectados em Roraima, 450 mil pessoas. Aí realmente a tendência de queda, né? Não tem mais entendi, tendência. Entendi. Você tem alguns outros fatores que eu sempre falei, né? Como aqui o transporte público é ineficiente, você não tem prédio, mesmo as repartições públicas são de um andar só, então nem elevador tem. Mas então aí então, já acabou a pandemia, é isso? Aí já tá liberado. Não tem elevador? Tipo assim, tem 4 ou 5 elevadores. As pessoas aqui quando andam de elevador ficam assustadas. Olha, eu vou te falar que eu soube, né? Porque eu não tava aqui quando inaugurou. Mas quando inaugurou o shopping daqui, que tem uma escada rolante, que só tem um shopping que tem escada rolante aqui, sendo dos dois, só um tem, as pessoas ficaram assustadas e não conseguiam andar na escada rolante. Então, você tá num estado desse nível. Mas você tem uma problemática maior, Tapioca e Dudu. É o seguinte, você não testa, então as pessoas não ficam doentes. Aí quando começa a testar, aparece a subida de 700%. Aí o que, que se faz, Tapioca e Dudu? Logo depois, para-se de testar de novo, porque... Não tinha que ter testado, não tinha ninguém doente. Exatamente, porque afinal de contas, estamos no meio de uma campanha eleitoral. Não rola, se não pode, se não dá. Fora fazer o nosso eterno FHC. Eu até vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco, mas antes queria só comentar, você falou do negócio de escada rolante, o pessoal não sabia andar e tal. Eu queria contar pra vocês que tem uma pessoa da nossa live que cresceu na singela e pacata cidade de Feira de Santana, que ela já contou assim com o coração assim, cheio de pesar. Quando ela era mais jovem, ela ia passear no shopping pra andar de escada rolante. Não existia escada rolante. Não. Na minha infância, sim, não tinha shopping center em Feira de Santana. Ah. Tinha casas pernambucanas. Ah. E nas casas pernambucanas tinha uma escada rolante que era pra subir, porque pra descer você descia de escada normal. Entendi. Até porque todo santo ajuda, né? É igual o metrô no Rio. Então, toda vez que eu passava lá na porta da casas pernambucanas, aí eu saía correndo, minha mãe correndo atrás de mim, porque eu queria subir na escada rolante. Pra passear de escada rolante, porque eu acho justo. Isso é coisa de experiência mesmo. Aqui em Tubarão, há uns 10 anos, tinha... Tu tá em Tubarão? Propaganda. Tubarão é uma cidade próxima. Ah, tá. Você não se mudou de novo, você continua em Bituba. Não, foi onde eu nasci. No momento, eu estou em Bituba. Semana que vem, eu estou no Rio. Você vai voltar pro Rio semana que vem? Vai voltar pro Rio? Não, eu só vou e volto. A cara do Tapioca, não vou. Só vou e volto. É que a firma mandou chamar. Enfim. Ah, okay. É, deu problema depois aí. Depois dos 3 milhões. Federal, deixaram as malas de dinheiro, eu soube. A firma mandou chamar. Sabe aquelas malas? Traz de volta. Eu tinha comprado uma casa na praia. Não tava bastante pra construir uma. Tá, enfim. O que eu tava falando? Você tava falando que tubarão tinha as malas. A propaganda do shopping, Mayra, tá? A propaganda do shopping era assim, o único com escada rolante da região. Região diferenciada. 13 municípios. Olha, e tinha um pedaço da escada que parava no teto. Foi? Parava no teto, assim. Por quê? No shopping. Tipo, não sei, eu acho que eles pretendiam construir feito, mais um andar. O cara já economizou o dinheiro da escada pra fazer de uma vez só. Mas já que ajuda o Shopping Center, o Tapioca! E o Shopping de Amargosa, Tapioca? O Nossa. Vale Shopping, Shopping Vale do Rio Doce, sei lá o nome do shopping. Segundo meu sogro, vale tem 500 lojas lá dentro e só 3 abertas. É porque assim, né? O que acontece? É a pandemia. Eu acho. Aquele balcão de frios, Tapioca, ele é dentro de um supermercado ou ele fica no corredor? Fica no corredor, porque a Margosa é vida louca, Balena. A Margosa é vida louca. Não, aqui no supermercado. Rubens tava escrevendo, Rubens falou assim: poxa, amanhã é sábado, é dia de feira, a cidade fica insuportável assim na rua. Aí o Rubens falou que tem que comprar não sei o quê. Ah, tem que comprar não sei o quê. Eu falei: amanhã? Não tem condição. Você vai pra onde que você vai comprar amanhã? Oxi. Assim, com o sotaque baiano. Oxi, no supermercado e no shopping. Papai, que casada. Gente, é... Não, mas ó, o lance do shopping de Amargosa é maravilhoso, né? Porque o shopping tá em construção. Mas é shopping mesmo? É shopping, ou uma galeria, mesmo. Como assim? É shopping. Tá em construção shopping. Há anos, eu valendo. É um shopping de verdade. Meu pai falou. Meu pai contou isso pra gente lá, que o dono do shopping, que é Valdir, que é amigo de meu pai, se conhece há muitos anos, meu pai uma vez estava andando em Amargosa, sei lá, uns 6 meses atrás. Aí que Valdir puxou ele pelo braço pra levar pro shopping pra poder mostrar como é que as obras estavam lá avançadas pra acabar e tal. Aí que meu pai está dizendo que ele é louco, 500 lojas ali dentro, e não sei o que, que é muito grande e tal, e tal, e tal. E meu pai dizendo, né, que tá de quarentena. Que não sai de casa, que não faz nada, que tá de saco cheio, que tá revoltado. Aí qual é a minha surpresa? A Tapioca mandar uma foto no grupo do Papo de Gordo. E onde é que tava a máscara? Abraçado com meu pai no shopping. Qual é a surpresa? E a máscara? Ah, a máscara? Eu já... Assim, o nariz tá de fora da máscara, já não me surpreende mais, de verdade. Gente, a máscara cabe duas cabeças dentro da máscara. A máscara tá folgada de... Tem que dar uns pontinhos, assim. A minha mãe também não sai, Dudu. Mas ela deposita... Aparece dinheiro depositado na conta dela. Aham. Uhum. Ela paga o menino pra ir lá, pô. Eu acho que é. Ela aparece remédio, que eu não fui comprar. Uhum, aparece fruta. Assim. Mas peraí, eu quero explorar um pouco mais. Agora você sabe que você vai ter que voltar pro Rio, Elba. É o duende. Eu quero explorar mais, peraí. O Tapioca, o shopping de Amargosa. Tem escada rolante no shopping de Amargosa? Não tem, é o piso único. Não tem estacionamento, é muito bom, né? Como é que é? Não entendi. Tem ou não tem? Não entendi. Não, não tem escada rolante. Mas é um piso só? Mas tem boliche. Mas tem elevador? Não vi. Tem segundo piso? Tem segundo piso. Tem segundo piso. Deve ter um elevadorzinho pra deficiente. Eu acredito que deve ter. Eu acho que até é obrigatório. É melhor não ter escada rolante do que ter uma que não leva a lugar nenhum, que nem essa da Elba. Hein? É literalmente a representação de que o importa é a jornada e não o destino, né? Exatamente. Sim. Eu adorava a propaganda. O único shopping com escada rolante da região. O bom é que você vai subir lá e vai bater com a cara no teto e vai continuar a escada rodando e correndo, né? Ela era parada, né, Mayra? É brincadeira, vira um moedor de gente, né? E cria essa expectativa. Eu posso vender essa ideia pro shopping daqui, hein? Botar isso, o único shopping com escada rolante do estado, né? Nem na região, do estado. Nossa. Vai ser o diferencial. Mas ó, o de Amargosa tem boliche, cara. Tem boliche e cinema. Eu tô curioso. Em Bituba não tem cinema. Cedo eu não vou. Mas eu tô curioso pra saber como é que é. Bia, mais do que eu, né? Ela, graças a Deus, não tem que esperar ir pra Salvador pra ir no cinema. A vida da gente é pobre, né? Acontece. Não era o Dudu que esperava ir pra Salvador pra ver o... Guilherme também tá louco pra ir no boliche. Sim, eu tenho medo. Eu tenho muito medo de boliche. Então, eu tava reparando uma coisa sobre o boliche, porque, ó, quem foi, porque boliche. a minha sobrinha, a filha de Aldinho, que Tapioca sabe quem é. Quem não sabe, é irrelevante. Filha de Aldinho, conhecidíssima. Ela é arquiteta e ela fez algumas paradas lá de obra do shopping e tal. E ela mandou um vídeo no grupo da família pra mostrar a parada lá do boliche, como é que tá a montagem. E eu achei muito legal Porque o boliche é totalmente automatizado e quando, sei lá, a bola cai e derruba os pinos, que tem um, os pinos são presos, sei lá, em uma corda, um fio, sei lá que porra é, que puxa de volta e deixa como no lugar. Qualquer boliche não como qualquer boliche não, porque o boliche que eu ia, quando eu era jovem, Tapioca, com certeza lembra disso, que era do Brota Center, lá em Salvador, o shopping Brota não Center. Não era automático. Não era automático. Tinha, na verdade, alguém, um menino, um moleque, não sei exatamente quem. Você só via os caminhos automáticos, cara. É, que ficava atrás do negócio lá da pista, quando você derrubava os pinos, que era a vez, aí ele descia de onde ele estava, a gente via ele pisando no chão. Acendia a luz vermelha, né? Acendia a luz vermelha. Aí ele botava os pinos no lugar, subia de novo e aí apertava o negócio de poder atirar de novo. E era assim. E aí sempre tinha o filho da puta que jogava a bola pra terminar, né? Sempre tinha. Eu sou um animal, sou filho. Sempre tinha. Inclusive, tanto faziam isso, Flávio. Tanto faziam isso que teve um dado momento que eles colocaram uma parada, essa luz que o cara tinha que acender ou apagar pra dizer que ele tava colocando os pinos no lugar. Colocaram tipo uma trava que descia uma parada na frente pra evitar que você continuasse jogando bola enquanto o cara estivesse lá. Porque eu tenho certeza que alguém jogou uma bola dessa e ou pegou no menino ou quase pegou no menino, entendeu? Que acharam vários corpos anos depois. Tem uma sequência que é tipo um negócio desse do filme Tudo Pra Ficar Com Ele. Então, você lembra os caras estão naqueles treinos de golfe que tem nos Estados Unidos, né? Os caras ficam jogando lá nos campos treinando, né? Então, tá os dois irmãos ali, tá, eles olham assim, e dão uma atacada, né? Aí você vê atacado acertando o carrinho, uma gaiola no carrinho do cara que fica ali fazendo a manutenção, né? Uma bola acerta o carro, seus filhos da puta, vocês estão me vendo, E os caras jogam o ambiente pra acertar o cara, né? O cara fica esmurrando, eu não sou um animal! Filho da puta, você falou que você tá aí no cara que ficava atrás, é a mesma coisa, sempre tem um filho da puta que vai jogar bola nele, né? Deixa eu contar que eu tive uma criação paterna muito legal e muito feliz, né? Meu pai foi sempre uma pessoa muito, muito assim, tentando ajudar o próximo, né? Então a gente foi uma vez num boliche desse aí, que tinha um menininho atrás que botando os pinos no lugar. Menino mágico. Então na primeira vez ele jogou a bola sem querer. E o menino, sei o que, aquilo outro. Eu só sei que depois da oitava vez que ele fez isso, eu acho que ele tava querendo acertar o menino que tava botando a bola. Não tinha justificativa, entendeu? 8 vezes, não. É aquela coisa, né? O menino vai em ponto dobrado, né? Já era handball. É móvel. Talvez esse seu pai, teu pai tenha jogado lá no Brota Center. Talvez, Júnior. Eu não duvidaria. Ô, Felipe, você que é um grande conhecedor do resto do mundo. Cena, né? Os caras estão lá jogando boliche, tá falando pistola, de repente só vê um pino voando na direção de alguém. Ô, Felipe, você que é um grande conhecedor do mundo inteiro, você já fez algum boliche que. Sei lá, qual a sua experiência com boliches? Vamos deixar mais um. Os pinos que evitam. O boliche que evita. O Felipe vai contar pra gente quantos shoppings tem em Orlando, né? Pra humilhar. Ah, cara, na verdade eu lembro desses meninomáticos também, quando eu ia com meus pais muito tempo atrás. Esses de cordinha eu via muito na praia, quando é boliche de praia aqui, no litoral de São Paulo. Cara, sei lá, eu nunca fui boliche fora do Brasil, não. Quando tá fora, quando tá viajando em dólar, é melhor fazer umas coisas diferentes, não ficar jogando boliche, não fazer por aqui. Pô, você comer arroz e feijão, né? Pô. Eu nunca tipo fui boliche porque eu tinha medo de trancar a bola. Pela 50ª vez no Small World. Tipo sempre, assim. Lógico. Aquela música infernal pra deixar a gente louco. Peraí, quando você falou boliche de praia, é porque fica na cidade de praia, não porque é na areia, né? Só pra entender. Não, é na areia. É na areia, a pista é na areia. Você joga a bola e ela desliza. Pode ser na maré rasante, né? Aquela bola pesada, você arremessa ela na areia úmida, ela corre. A areia toda é impressionante. De repente tem um skill específico pra isso, eu não sei. Os pinos também são de areia. Areia da praia, colocam 8 banhistas e jogam uma tainha. Quando o jogo fica mais apertado, eles vão com garopa. Pera, se os pinos são de areia, tem um menino que levanta os pinos de novo, claramente é o Tonho da Lua. Deve ser o Tonho. Puta que pariu, Dudu. E aí é uma merda, quem começa. É uma merda, porque começa a esculpir as mulheres de areia ali, sempre não joga a bola de novo, destrói a rotina. Só que ao invés de ela usar uma bola de boliche normal, é uma bola de boliche do tamanho da bola do Kiko, tá ligado? Aquelas bolas de praia, né? Você joga assim. Eu vou falar uma coisa. Eu nasci na praia, né? Sério? É, não, não na praia. É quase uma sereia. É uma sereia. Mas enfim, eu morei na praia. Continue a nadar. Na praia, eu vou sair do A Valdéia tava agarrada numa palmeira. A Valdéia tava agarrada numa palmeira na beira da praia. Quem é a Valdéia? E foi a Valdéia, minha mãe. A mãe. Que pariu, Eduardo. Porra. Desculpa! Como é o nome da minha mãe, você sabe? Não. Então pronto. Do teu pai, Eduardo. Sim, o nome do meu pai é Eduardo. O meu sogro é Eduardo, o meu cunhado é Eduardo e o cachorro é Dudu? Eu sei, você tem uma praga muito grande na sua vida com esse nome Eduardo. Tenho. Você até pariu. Sonha. Ah, e o pai do meu sogro. Você, inclusive, Eduardo. Até sonha de vez em quando com o Eduardo. Não é. Às vezes o Eduardo não tá sozinho no sonho, mas você sonha ainda assim. Enfim, eu sonho com o Dudu. Então acontece. Trabalhando. Continua essa história. Não, enfim, eu sempre nasci em praia, sempre morei em cidade de praia, menos os 4 anos que eu morei em Braço do Norte. Nunca vi uma bola daquela na praia, tá? Nunca. A grande? A de boliche ou do Kiko? Peraí, não entendi. A bola de praia. A bola que todo mundo fala, a bola de praia. Eu já vi. Isso quer dizer que de boliche você viu, então? A de boliche eu vi, mas nunca usei, porque eu tenho medo de trancar o dedo e ir junto na pista. Não, ela tá toda na praia. Na areia, que nem o Dudu achou. Não, aqui a gente não faz essas coisas. Aqui a gente usa tainha, né, Elba? Boliche off-road, né? Quando eu era moleque, eu ia pra praia, eu ficava sentado nas barracas com o pessoal, tomando cerveja e tal. Sempre parava uma Kombi na beira da praia, a primeira coisa que saía de dentro da Kombi era a porra da bola. Não, aqui sai câmara de caminhão, de pneu de caminhão. Aqui sai aqueles colchões infláveis, muita churrasqueira. Você não tá em Santa Catarina. Não, é porque você tá no livro do Tom Sawyer. Conseguiram avacalhar o único pedacinho da praia que eu adoro. Oh, mas enfim. Oh, meu Deus. Eu estou... É, os povos, né? Invadiram a sua praia. Invadiram a sua praia. Mas sabe o que eu faço praia. Quando vem algum gente turista e pergunta... Não, é porque assim, é só um pedacinho da praia que eu queria que ficasse imune. Só. Daí, quando vem algum turista e pergunta pra mim... Ah, onde é que é bom? Eu mando lá pro outro lado da praia pra ficar isolado. Não adianta. Puta que pariu, né? Eu mando lá pro outro lado. Depois da arrebentação, né? Vai nadando, não. Passa a arrebentação e segue em frente. Tem a coroinha. Aqui a gente chama de coroinha. Quando coroinha. Tem a arrebentação, aquele espaço. Aqui é a coroinha. Olha, a coroinha é bom. Pergunta assim, não, mas é bem. De vez em quando, assim, vai um turista na sua boia indo pra alto mar, daí tem que todo mundo atrás. É uma beleza. Turismo é muito bom. Você falar o quê, Vini? Pro turista, né? Falando, galera, fala assim, quando eu pergunto onde é que a praia é boa aqui, ela fala, lá em Balneário é muito bom. Essa fita adesiva na sua cara tá maravilhosa. Tá linda. Ele trocou de lugar. Ele colocou um ponto em destaque, aí ficou melhor. Agora. É, ficou melhor, a gente visualiza mais fácil. Onde tava no queixo, a gente tava na dúvida o que podia ser, né? Agora que tá na bochecha, é muito claramente uma fita crepe. Seria legal se você ficasse trocando de lugar na cara, assim, ao longo do episódio inteiro, pra todo mundo ficar adivinhando onde que vai aparecer no próximo. Não! Vinícius, você não quer fazer isso, não, Vinícius. Yes. Pronto, resolveu. Boa! Bem discreto, ninguém tá vendo. Você não quer fazer isso. Alguém acorda, Rubiano. Onde o Tapioca vai colocar a fita crepe? Vinícius, repare o tamanho da fita crepe pelo qual você colocou. Você não quer colocar essa fita crepe aí, Vinícius. Acredite em mim. Já tá sem cola, já. Ah, tá bom, tá bom. Então coloque outro agora que seu áudio ficou realmente baixo na hora que você tirou. Puta, que dor agora que eu senti ele puxando essa fita. Não, gente, tá sem cola. É. Tá sem cola. Fita crepe, tá bem... Ai, que dor. É a fita banana. Se fosse a 3M, tava fodido. Falando em escolhas, sei lá, peculiares de visual, Flávio, vamos falar desse seu cabelinho? Fala, Nilson, esse seu coque samurai, o que ela ia pegar? Me explica, o que tá acontecendo? Ah, o Flávio tá de coque mesmo, que eu não consigo. Tá de coque. Caralho! Tá de não, o cabelo do Flávio não, tá maior que o meu. O meu não sai. Tá em outro lugar. Aqui é o coque. Não, é o coque. Fala a verdade, Flávio. Você prometeu que você só vai cortar isso. Você prometeu que você só vai cortar isso da próxima vez que o Corinthians ganha o jogo, fala a verdade. Pô, daí fudeu, né? Aí fudeu. Você vai na Série B de novo, né, bicho? Aí não dá muito tempo. Mas fala, usando esse coque, Flávio, o que foi que houve, cara? Você tá afim de encontrar suas raízes japonesas? O que tá acontecendo aí? Me conte. Não, eu tava deixando. Desde o final do ano passado eu já tava com cortes. Não tava fazendo coque, não tava comprido. Mas eu já tava cortando aí diferente. Já tinha mudado. O que é que os meninos falam sobre isso? O que é que os meninos falam sobre isso? Eles não têm lugar de fala nesse caso, porque o cabelo deles é uma bosta também. Eu acho que de todo mundo, né? Eles não têm lugar de falar nessa questão. Preso em casa não dá pra ir no salão arrumar o cabelo. Aí, um jeito pra ir, né? Entendi. Não tem esse problema também. Não dá, passar a máquina aí. Problema também. Ah, não. Já cortei passando máquina durante muito tempo. Não tô no barato. Mas entendi. Mas você tá feliz com o seu coque? Falou Dudu aqui que tem mullet. Ele não fala mal de ninguém, não, cara. Não, o mullet voltou pra moda, mano. Aqui o mullet, ó. Olha só. Olha só. Assim. Tá mullet mesmo. Então, veja bem, não é que tá mullet. Outro dia. Tá mais grande, ó, é só isso. Vira mais. Olha, se não é um mullet. Outro dia você tava aqui igual o Bozo, com dois tufos do lado pra fora. Meu cabelo tá grande nesse nível, porque. Como ele agora tá Não, Dudu, tá precisando de uma maquinazinha. Tá. Eu tô chegando no nível que não tem jeito. Eu vou ter que criar coragem e cortar. Já tá indomável demais aqui. Tem umas três semanas que eu tô falando pra Mária, quando chegar no final de semana, tem de pegar a máquina lá que eu uso pra cortar a barba e raspar meu cabelo. A máquina que ele usa pra parar o pelo dos gatos? Não. É de outro gato que é para os pelos, eu falei. Ai, delícia. Real. Eu cortei cabelo essa semana, cortei ontem, na verdade, cabelo. É, porque já acabou a pandemia, Margosa mesmo. Eu soube que suspendeu pra eleição, né? Não, mas esse cara, ele corta cabelo. Ele vai em casa cortar. Tirar, não. E sem você tirar a máscara. Você não tira a máscara, ele consegue cortar o cabelo sem você tirar a máscara. Tudo bem que todos os protocolos, né? É, né? Tem protocolo? Tem um álcool gel na mesa, tem assim. Protocolo. Borrifa no olho. Quando os caras falam, estamos seguindo todos os protocolos, eles querem dizer que eles vão borrifar um álcool gel com consistência de catarro na sua mão. Eita, que nojo. Gente, você parar pra pensar, cara. Eu passo o dia todo atendendo gente que tá com a máscara errada, que tira a máscara. Você fala alguma coisa, ele tira a máscara. O quê, doutor? Pra ouvir melhor. Troca, você é uma alma muito bondosa, porque se alguém faz isso comigo, eu enfio a puta na hora. Essa semana eu passei. Passar na mão, né? Gente, eu não peguei ainda, porque Deus é bom, velho. Eu juro pra você que eu tô me expondo direto. Eu uso minha proteção, mas... Ele usa ainda 95. Pelo que eu passo... E você falando, pensando, por que eu compro essa máscara? Tem que ser uma daquela de guerra química para o trabalho. Então, essa semana eu passei na rua da minha mãe e tinha uma mulher discursando, porque ela se cuida sem máscara, porque as nações estão apavorando os povos e ela se cuida. Cara, me deu uma vontade assim, passar isso. De mão aberta do lado. As nações. Vamos falar de uma coisa importante agora. Vamos, o que, Mayra? Eu estou precisando botar botox. No microfone, Mayra. Eu preciso botar botox, só pra isso aqui. Bota. Olha a situação. Que é legal. É, realmente, Mayra. Eu estou com marcas. É, Ô, Mayra, ou então tu tem que ficar em casa, mandar o Dudu sair e relaxar. Ah. Ah, porque sou eu. Por falta de estresse sou eu, é isso que você quer dizer? Logo eu fico na minha aqui. Às vezes mas agora o Dudu tem a testa lisinha, ó, que maravilha. Ei, tá vendo a minha teoria? Eu não tenho preocupação, né, minha gente? É isso, a pessoa conta de bem com a vida. A pessoa com a Mayra se preocupa por você. Eu não preciso mais nem franzir a testa, porque já tá as marcas aqui. Agora é só preenchimento. É, quando você vier morar em Amargosa, eu te apresento a doutora Maica, minha amiga dermatologista. Ela faz umas aplicações, já foi feito o jabá. Já tá fazendo o jabá, é isso? Já tô, doutora Maica Matos. Você já fez botox com ela também, Vini, é isso? Não, o Ruby fez preenchimento uma vez, eu acho que não sei se o Ruby fez botox. Deve ter feito em miséria. Cara, tem um negócio... Ela é magra e tem preenchimento. Eu não gosto da Rubiane. Ruby não tem preenchimento, ela fez só no lábio, pô. Sim, eu também fiz. Mas ela é magra, ela corre e não morre depois. E corre muito. Eu corro uma música. É, Ruby é aquela pessoa... E com certeza não é farol. Mas qual música? É isso que eu falo, qual música? É um funk chamado Fevereiro. Ela tem três batidas diferentes, então eu corro um pouquinho devagar, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. É uma música. Oi, Eva, mas você sabe que Ruby corre tanto assim? Pra casar com tapioca, Eva. Se fosse casar com outra pessoa, talvez já escorrer tanto assim, então... É, tem que correr. Não teria essa ansiedade na vida. É, exatamente. Você sabe por que ela corre assim? Porque fica essas mulheres dizendo que eu sou bonito, então... Ah, não... é! Aí, e né? Ela acredita, né, Tapioca? Ela acredita. Ela fala assim, porra, eu tenho que correr atrás do prejuízo, porque meu marido é muito gato. Ah, como é que o cara falou? É a voz que não cabe nele? O que é? É, essa voz não cabe, você e a cara não entendi. Como é que a voz não cabe? Eu sou grande. Essa voz não hipertense. Ah, é que fica vazando, né? Que você fala. Eu tô quase gravando, eu tô quase gravando igual o Carlos. Igual o Júnior, pra não ter a beleza ofuscada pelo Tapioca. Mas sabe que o Júnior não liga a câmera, não é por causa disso. É porque ele fica gravando pelado. Ele, na hora que acaba a live, sempre que ele abre a câmera... Ele fica só de sombra. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser solidários com o cara. Você tá sentindo calor em São Paulo? O cara tá em Roraima. É, eu não posso nem julgar ele, não. Isso é verdade. É. Calor é outro nível lá, pô. Fez 40 graus em São Paulo, imagina Roraima. Pra Roraima isso chama apenas mais uma segunda-feira, né? Pra Cuiabá, caralho. Cuiabá, imagina Cuiabá, como é que não tá? Com queimada então, né? Nossa senhora. Aqui queimado, teve um dia desse que chegou. Que falaram verdade, que chegou a Felipe, fumaça. Tem queimada lá? Tá tendo? Não, é tudo mentira da oposição. Tudo mentira do satélite. É fake news, pô. O satélite mentindo assim, rapaz. Agora tá mentindo que tem queimada na Bahia, né, lá na Chapada Diamantina. É verdade. Nunca todo mundo teve, sabe, absurdo. É tudo fake news. Vocês são tudo não é vagabundo. Igual a floresta amazônica. É índio que vai lá e queima, né? Queima, é. Lá não é bem úmido? Porque a gente sabe que na Amazônia não pega fogo porque é úmido. Pois é. Lá tem um monte. Lá tem cachoeiras. É. Ah, então é úmido. É tudo mentira. Pois é, tudo mentira. Já viu cachoeira pegar fogo? Não pega fogo. De piscina natural e tudo. Não pega, gente. Tudo. Mentira do satélite que não tá pegando fogo. Falando em pegar. E o Trump que pegou Covid, hein? Eu vi um vídeo maravilhoso do Trump, ele voltando pra Casa Branca. Aquela coisa descendo do helicóptero, querendo pagar todo de fodão. Eu estou ótimo, estou inteiro, eu sou bom, sou foda, sou o homem mais poderoso do mundo. O macho alfa. Aí ele dá uma caminhadinha assim de uns 10, 20 passos, chega na frente da Casa Branca, aí vira para as câmeras para poder ser filmado e você vê que ele tá sofrendo para respirar. Eu tenho asma. Eu sei como é isso. Você vê o bichinho com aquela cara doendo assim. Eu reconheço a puxada, né? Você olha aqui, ó. A famosa fúrcula external. Você vê isso aqui afundando. Eu sei o que é isso. Eu quase vi com pena do laranjão. Quase. Laranjão. Não. Agora eu queria saber. Passou rápido. Por onde será que ele importa o azeite de dendê? Que aquilo ali é trabalhado de dendê. Aquilo é ouro cunco. Aquilo não é de dendê. Você acha que ele vai no fruto? Puro. É por isso que os americanos querem tomar a Amazônia aí, ó. Tá explicando que eles querem pegar o urucum. Ah, aquilo gente, lá mas... é um palumpa ralado que ele passa na pele, pô. Não, cara. Botaram, ele fez um outro vídeo dizendo, né, que o seu presidente favorito que está aqui, não sei o que, aquilo outro. Cara, ele tava com tanta maquiagem, que tava bizarro aquele negócio. Não, tá assustador o negócio de passar que ele tá inteirão e não sei o que lá. Que jaleco, que médico? Do médico lá de Trump que deu a entrevista falando que ele ainda não está fora de perigo, mas com essa Era bordadinho? Pô, não, era impecável. Eu acho que era prova do SUS, né? Mesmo. Não é do SUS. Do SUS americano. Não, não é do SUS. O SUS americano não emite SUS. Quanto será que custa uma internação à base de Como é que é? Regeneration? Redesivir. Cara, esse tratamento deve ter custado, assim, pros cofres públicos, assim, da base de R$500 nos Estados Unidos, da base de R$500 no mínimo, entendeu? Que só a ampola do remédio eu acho, se não me engano, é $100,000. É esse que ele falou que ele considera a cura. Eu achei que foi a corofinha que ele mandou pra cá. Se foi só R$500, saiu barato. Pois é. Pra padrão americano. Mas que remédio foi que ele tomou, gente? Sangue de virgens? Eu não entendi. Ah, não sei. Não sei. É uma cerveja japonesa, chama Nuku. Ele levou ozônio. Não, mas eu vi uma charge bem legal que é nessa parada assim de. Que era tipo Bolsonaro falando com o Trump. Ah, você pegou o negócio e aí entregando pra ele duas ampolas de ozônio e a cloroquina. Eu realmente gostaria muito de ter visto esse diálogo acontecendo, assim, passando pra ele um pouco de ozônio via anal. Todo mundo sabe que funciona. Porque já foi estabelecido mais cedo que se a vacina é na bunda, aí é que ela dá certo. Então, aí é que ela faz sentido. Por isso que o ozônio é no cu. Ficou tudo. Tudo faz sentido agora. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. A Ju estava certa o tempo inteiro. Tudo ligado quanto a isso. É, mas ainda no assunto Trump. É, teve o debate lá do presidencial, né? Que era ele. Como era o candidato do. Joe Biden. Do Joe Biden, isso. E aí tava lá aquela coisa, era ele. Foi maravilhosamente engraçado que foi ele criticando o Biden o tempo inteiro, porque você usa máscara pra tudo quanto é lado, você tá com máscara o tempo todo. Eu achei máscara. Você tá no telefone com máscara, você tá o tempo todo com máscara, não sei o quê, dando a entender que ele era um medroso, um fraco, um covarde. Dois dias depois. Tá lá o Trump avisando. Achamos ruim? Não. Não, ninguém acharia ruim esse tipo de coisa. Rimos. Muito. É pecado? É. Mas e daí? A gente já vai pro inferno por outros motivos. Dois dias depois, numas, né, que levantaram as teorias. Acho que ele já sabia que estava infectado pelo próprio debate, né? Ele queria matar o vice, então. Queria matar o outro. Não sei o que ele queria matar, mas ó, a gente tava no assunto queimado aqui mais cedo. E tá o pessoal aqui no chat comentando sobre isso e tal, de que morreu gente com Cuiabá por causa do calor. E agora Anderson e Rosemary de Paula mandou aqui um superchat de R$2 dizendo que em Alter do Chão, no Pará, que é na beira do rio, pegou fogo. Olha só. Então acabou a teoria do Bolsonaro. Aparentemente pega fogo no rio também, gente. Já pensou um negócio desse? Na beira, né? É que tinha muito. Não, foi, obviamente, o movimento sem terra que colocou fogo lá. Foi o que que botou fogo lá? Foi um movimento sem terra. Ah, movimento sem terra. Não. Foi de cabra. É culpa dos índios. Que não deixam os bois comerem o pasto que pega fogo. É verdade. Exatamente. Eu já explicaram, é culpa dos índios que estão impedindo os bois de chegarem no pasto para comer. Aqui eles estão fazendo dança da chuva, porque faz 2 semanas que não para de chover nessa terra. Aonde? Aonde não para de chover? Manda para mim, porque tá foda aqui em São Paulo. Tá louco, tô quase morrendo aqui. Aqui tá 18, 17 graus, gente. Tá frio pra cacete aqui. Cara, em São Paulo, quando não chove, fica aquela porra daquela... fumaça, né, de... Colchão de poeira em cima da cidade, é foda. Vai chover pra cacete ontem, hoje, Júlio. Não sei o que você tá reclamando. É dessa grossura, assim, ó, dá pra cortar com a faca aquela... Não, o avião vai pousando, quando ele começa a entrar, fala, não, volta, quero ir mais não. Dá medo, velho. O avião quase quica em cima da atmosfera de São Paulo. Num assunto do rio lá que pegou fogo, o Gabriel Araújo comentou assim, é porque era um rio de águas quentes. Puta que pariu. Parabéns. Foi pesado. Mas olha, eu acho que nessa mesma vibe aí de assuntos relevantes, eu deveria comentar sobre o fim, finalmente, da... O papo de gordo. Não. O papo de gordo acabou no passado, Elba. É verdade, foi outro. Acabou? Cadê o episódio 200? A gente tá gravado, Tapioca. Tá gravado, só não tá editado. Publica essa merda lá, não quero saber. Para de enrolar. Você sabe o que é que eu lembrei agora? Dos Incríveis. É, quando aquele senhor incrível vai trocar o uniforme com aquela mulher e fala assim: ah, eu estou aposentada lá, eu também, mas estamos aqui, né? Exatamente isso. Estamos aqui, né? É a necessidade, né? Não, mas eu queria falar sobre o fim de outra coisa, o fim da corrupção. Que foi declarado oficialmente. A corrupção acabou. Do céu, tanto acabou a corrupção como o nosso excelentíssimo presidente, que claramente jamais interferiu com nenhuma polícia, nem federal, nem militar, nem civil, nem em lugar nenhum no mundo, disse textualmente que ele mandou acabar com a Lava Jato, porque acabou a corrupção. Acabou a corrupção, não tem a Lava Jato. No governo dele. É diferente de acabar a corrupção no Brasil. Vamos lembrar que no governo dele, aparentemente, acabar com uma operação do judiciário, como é o caso da Lava Jato, se tornou atribuição do executivo, né? Sim. O presidente que acaba com isso, né? Inovando, como sempre, né? Eu acho que é um visionário. Eu acho que a gente tem que sair dessa tentativa de provocar igualdade social, isso é um absurdo. Eu gostei muito da explicação que ele deu com os 89 mil que foram depositados na conta da Michelle. Qual foi? Pois é. É tipo o dinheiro que aparece na conta da minha mãe. Alguém foi lá. É, né? Foi o duende. Mas na minha conta não aparece, aparece cartão clonado. Mas dinheiro não aparece. Na minha, inclusive, tem aquele negócio de vermelhinho. É tudo vermelhinho, né? Tracinho do lado. É uma constante. Na minha só aparece, ó, débito não realizado por falta de fundos, débito não realizado por falta de fundos. Aquela ansiedade quando passa o cartão, né? Até esperar a transação aprovada, aquilo... Eu já não tenho mais isso, eu sei que não vai passar mesmo, eu já nem passo. O cara já fica preocupado quando passa na maquininha, né? Que já vem processando, né? O cara fica preocupado. Puta, vai dando aquele... Daí tu já quer fazer amizade com a moça do caixa, né? Pra não ficar com tanta vergonha. Cara, teve uma vez que teve um prefeito aqui que ficou devendo meses de salário. Eu tava, porra, com a corda no pescoço, enlouquecido. Aí eu ligava, na época não tinha internet bank ainda. Aí era tudo... Você tinha que ligar, né? Pra aquela URA falava com você. Digite seu CPF, o número da conta, não sei o que. Você digitava, a mulher falava... Você tem um crédito pré-aprovado. Já, ou seja, você tá fudido. Mas se você quiser uma graninha, a gente te ajuda. A gente ajuda a te fuder mais um pouco. É. Mas não, essa, pai, quando a gente viaja, a gente sempre declara que na viagem, férias, não conta caloria. É a mesma coisa que o Bolsonaro falar que acabou a corrupção. Sim, essa viagem não tem caloria, não tem mais diabetes. Foda-se. Sim. Acabou a diabetes hoje. Acabou. Inclusive, eu quero, ela acabou. Inclusive, o Anderson Rosimeiro de Valor comentou aqui no chat, fazendo uma alusão que, aspas, né? É um orgulho, uma satisfação que eu tenho de dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a dieta. Eu acabei com a dieta porque eu não sou mais gordo. Exatamente. É o tipo de coisa que eu falaria tranquilamente. Exatamente, eu acho muito justo. Eu acho super. Vai justo, faz sentido. Mas, Felipe, já que você voltou no assunto de viagem. E você, como frequentador assíduo de parques e tal, não sei o quê, você teria coragem, no momento atual do que tá rolando, de ir pra um parque de diversão, um parque da Disney, ou um Beto Carreiro World, que é mais perto Beto da Carreiro, gente? Beto Carreiro, preciso falar dele. Cara, a Disney abriu de novo, né? Ah, os parques, na verdade, são mais seguros do que ir na feira, aquilo lá pra comprar pastel. Ah. Por quê? Porque dentro do parque não tem gente, é isso? Dentro do parque não tem pessoas. Dentro do parque não tem pessoas com máscara embaixo do nariz, é isso que você quer dizer? Não, os caras, os negros expulsam quem ainda tá sem máscara no parque, eles expulsam do parque. É sério, aqui no Brasil a pessoa te diz assim, se tu manda botar a máscara. Não, lá eles expulsam do parque. A pessoa diz que é liberdade de expressão. Liberdade, aqui é Bolsonaro, eu sou ungido. Vai, fica. Tem até um videozinho que viralizou, acho que uma ou duas semanas atrás, de um maluco lá num dos parques que tava gritando, que é daqueles esses retardados desse movimento anti-máscara que tá lá colando nos Estados Unidos. Uhum. O cara gritando assim, é, por quê? E você só precisa de uma pessoa, que nem aquele personagem Hopper do filme Em Vida de Inseto, que só precisa de uma pessoa pra se impor contra o sistema. E o cara só sem máscara, tipo, ele apanhou, vai sair fora, babaca. Apanhou. Fala pra mim que ele apanhou. Ah, não apanhou porque eles são delicados. Aí não tinha tem tipo tainha, sete, né? Seguranças em volta do cara empurrando ele pra fora. Aí não tem tainha. Eu vou começar a exportar tainha. Mas eu tenho uma pergunta, Felipe. Ah. Oi? Vocês já pensaram em fazer algum tipo de excursão, algum pacote, alguma coisa assim, pra gente, em vez de ir pra Orlando, ir pra Miami, quebrar a escultura do Romero Brito? É uma boa. Porque, assim, é uma boa. Eu faria isso, sabe? Eu pagaria uma... Vamos fazer um tour agora, não sei o quê. E aí, uma das coisas que a gente faz no tour por Miami é ir lá no negócio do Romero Brito e quebrar alguma coisa. Não é legal? É uma atividade interessante pra se fazer, eu concordo. O mais agora, legal, mano, é que essa atividade você não precisa nem pagar ingresso pra fazer. Você vai lá e faz. No aeroporto já tem uma, você já quebra, já é expulso do país e já volta. Já faz logo um bate-volta, né? Ou você queria falar o quê do Beto Carreiro? Então, Beto Carreiro. Beto Carreiro, aqui na Penha, né? Que fica 3 horas daqui de onde eu tô. Ah. Foi fazer uma Oktoberfest. Divulgou propaganda de familiazinha vestida de alemão. Agora. Ela fez... Sim, mas eles iam fazer Oktoberfest. Tá bom. Tinha propaganda de família dentro do carro, indo pro Beto Carreiro, toda trajada no povo alemão. Daí, bloquearam a festa, mandaram cortar. O que que o cara, o filho do dono do parque, falou? Ah, foi um mal entendido. Me diz, o que que tem no mal entendido de uma família dentro de um carro falando, ó, vamos para o Oktoberfest no Beto Carreiro? Não entenderam que era do Oktoberfest do ano que vem. Foi esse mal entendido. Porque Roberto Carlos já tá fazendo a propaganda do... É verdade, a gente viu hoje. No navio? Show de. Não, não é navio, é no hotel. No... Inclusive aquele hotel, Felipe. É no Iberestar. No Iberestar, aquele, no Iberestar, isso aquele mesmo. Que a gente comprou o pacote pra vocês da vez. Lá nos Estados Unidos da América do Norte? Não, é na Bahia mesmo. Praia do Forte. Praia do Forte. Ah, na Praia do Forte? Praia do Forte. Hotel Iberostar e vai ser tipo assim, 4 dias, 5 dias, uma coisa assim. E ele cantando? No Dia dos Namorados, do ano que vem, vai ter show de Roberto Jura. Iberestar daqui? Em junho? É, tá vendendo pra junho do ano que vem. Isso, pô, mas ele vai estar vivo? Ah, Bahia, aí você tem que jogar na sorte, ô Valena. Cara, é tipo bolsa de valores, isso é investimento de risco? Eu sei. Felipe, uma pergunta, Felipe. Você como especialista em turismo aqui, Felipe, uma pergunta. Se a pessoa compra um show pra alguém, tipo o Roberto... Não, Roberto, faz essa sacanagem. Eu quero falar o Roberto, claro, só vamos pegar. Roberto é legal. Acho que comprou do Michael Jackson, que tava preparando o show. Pronto, que tava aquela turnê lá do Michael Jackson e tal, não sei o quê. E aí a pessoa, o artista morre. Como é que faz? Você recebe dinheiro de volta? Dinheiro, é que né, Edu? Você se fode, claro. Você perde o show. Perde dinheiro de volta. Mas devolve. Um vale aqui no Brasil, devolve. Eu acho pouco provável. Não acredito. Devolve. Tem porque eu tô com dois shows remarcados. Não vou falar por vergonha. Mas eu tô com dois shows remarcados. Carioca, ela não quer. Não, que você não, vai não, falar, Balena? Show de quem, Balena? Do... Tati Quebra-Barraco. Do Harry Styles. Ainda existe Tati Quebra-Barraco? Existe, ela tá na fazenda. É comendo o cu do Gabriel. Harry Styles, do One Direction. E outro, nossa, que eu não sei o nome. One Direction. Também é do One Direction. Foi dos presentes de 15 anos da minha filha. Claro, entendi. 15 anos eu tava batendo a cabeça com o Ramon. A gente tem nesse momento 46 pessoas assistindo a gente. Você quer dizer que essa sua cara mais lavada do mundo, que isso é pra sua filha, não é pra você. Não é você que tá falando do One Direction. Harry Styles. É pra Clara. Ah. Você não tem a playlist completa, eu ia, né? Ia. Muito. Entendi. Né? Mas assim, o outro tem cara de bolacha traquinas. Entendi. Então tá. Então um é pra você, o outro é pra Clara. Não, é Niall ou Louis? Não sei, é um dos dois. É o Rick Martin, né? Ah, é o Roy, é o Rick Martin, essas porras. Sonho de consumo, é tudo pra Clara, mas a Elma sabe a cara dos sabe, dois. Né? O Harry eu conheço. O outro eu não lembro o nome. Com qual deles você já sonhou? Nem dos dois. Eu sonhei contigo, com você, Dudu. Dudu, só. Ai, Dudu! Com você e aquela outra pessoa. Que não sou eu! Diga-se que estavam passagem. Felizes, fala Tapioca. Estavam felizes. Nossa! Amiguinho. E não sou eu. Vamos deixar claro que assim, o sonho envolvia Dudu. Envolvia uma ex, Dudu, mas tá não bom. Era minha ex-mulher, era uma outra ex, olha, era uma olha, ex outra olha. Coisa. Tá bom, vamos parar com Dudu. Vamos deixar como outra pessoa. Vamos parar no Dudu e apenas dizer que a farra foi boa no sono. Tudo bem, Valena. Vamos interromper por aqui. Eu não quero deixar constrangida relembrando a noite que você sonhou comigo. Realmente. Pois é, sonhei comigo. Olha, que ponto chega. O que é a pandemia? O que é? Desespero. Mas é, quando. Desespero. A pessoa fica de home office a vida toda. Acaba sonhando com o trabalho, pô. É verdade. Dorme no trabalho, inclusive. Até engasguei. Não aguento mais esse negócio. Engraçado, Flávio falou. Isso que eu nem tô fazendo. Quantos episódios do Papo de Gordo o Flávio já dormiu? O Flávio, a primeira vez que eu gravei Papo de Gordo, ele dormiu. Eu já dormi com o Flávio. Olha. Não. Isso, ele tá gravado. Não se importou. Ele já dormiu comigo. Cara, a primeira vez que eu fui convidada pro Papo de Gordo, o Flávio dormiu. De ronca! Se não tiver ronco, não é válido. O Flávio, ele parou de dormir nas gravações. Eu não sei se quando a gente mudou pra aquele programa que ele podia ficar jogando videogame enquanto ficava jogando, ou se foi só porque o Max cresceu e não tinha mais um bebê em casa. Acho que foi o Max. Mas teve um período da vida que o Flávio dormia todo episódio, não era... Não, daí ele fez amizade comigo e parou de dormir. Não, eu não foi porque fez amizade. Eu pegava um... Na verdade, eu comecei a gravar no lugar mesmo. Era um microfone de pifar. Então, teve um cara que perguntou sobre a poltrona. Alguém perguntou sobre a poltrona que tu usa. Ah, que eu uso a minha cadeira gamer. Cara, é uma cadeira gamer que assim. É gamer, essas cadeiras aqui. Gamer? Essa cadeira foi o seguinte, eu precisava de uma cadeira de escritório nova pra mim, que a minha tinha quebrado, tava velha e tal, tava toda torta. E eu ia comprar uma gamer que o Nando Gaúcho indicou, mas o Nando Gaúcho é rico, né? A gente já estabeleceu isso com o lance do robô dele, aspirador. É, um robô aspirador, né? Então vamos com o robô dele. Passa pano, né? E aí ele falou, cara, tem essa cadeira aqui que é top de linha. Ele falou o nome, eu esqueci agora, acho que é DX3, DX3, DX Racer, sei lá. Uma cadeira que é top. Que... Cara, nossa, faz café, é... massagem, é, tipo assim. Se ninguém dobrar a roupa, pra mim já tá ótimo. É. Injeta ozônio. Tem um botão. Injeta ozônio. Faz tudo. Serviço completo. Por isso que o Dudu dá esses pulos de vez em quando. Serviço completo. E aí eu fui ver, né, o preço da cadeira. Cara, ele era tipo assim. R$3.000. Eu falei, não. Não tinha como esperar o cartão não virar. Eu vou pagar R$3.000. O cartão tinha que se multiplicar, né? O cartão de crédito ia dar cambalhotas. E assim, aquele processando. Parcela nos 4 cartões isso aí ou não? Falei, Nando, cara, não vai rolar, velho. Não tem condição nenhuma de eu pagar R$3.000 de uma cadeira. Eu falei, não, cara, assim é caro, mas vale a pena, compensa, não sei o que. Aí eu ouvi. Sua bunda nunca mais ficará tão bem acomodada. É. Sua lombar vai sentir. Aí ele parou de comer carne por 3 anos. Comprou a cadeira. Não, aí eu caí na besteira de assim. Depois de falar com o Gaúcho, que é rico, aí eu fui falar com o Júnior, que é mão de vaca. Eu falei, Júnior, cara, cadeira. Nando Gaúcho, R$3.000. Olha o Júnior te dando rico pra comprar um banquinho de plástico. Aí o Júnior falou pra mim assim, essas porra aí é tudo igual, faz diversão nenhuma, não, qualquer coisa. Eu comprei a minha, mandando entregar aqui em Roraima e custou R$400. E tá aqui, ó, funciona aqui com a maravilha, não sei o que lá e tal, Nando é maluco e não sei o que. Aí eu comprei essa daqui, que assim, não era tão barata quanto a do Júnior. Mas também não era tão cara quanto o Nando. Essa custou R$600, se eu não me engano. R$600 a 150, coisa assim. Deixa eu mostrar a minha cadeira gamer. Parcelada em vários negócios. Olha a minha cadeira gamer. Sua cadeira gamer é a melhor de todas, Valena, com certeza. Não é? Na mesa que eu faço as refeições, ela é uma em cima da outra, pra eu ficar mais alta. Aham, justo. Então, essas cadeiras eu uso uma em cima da outra, porque se eu usar uma só, eu quebro ela. Então, já quebrei cadeira em braço norte. É pra dar apoio. E a história é que eu comprei essa cadeira daqui, ouvindo, né, o Júnior, que não precisava pagar tanto assim. Cara, esse período de ficar em casa, de quarentena, trabalhando com ela o tempo, essa cadeira não foi preparada pra aguentar um gordo durante 12 horas por dia, não tem condição nenhuma. Então, ela tem o quê? 6 meses de uso? Não, vai. 8 meses de uso. E já a cadeira cansa no meio do expediente, ela começa a fazer assim, ela vai descendo. Isso não é uma cadeira gamer. Se ela não aguenta tudo isso de horas, ela não é uma cadeira gamer. Pois é, cara. Eu gasto mais tempo no Among Us que tudo nessa cadeira. Em minha defesa, tem 2 pontos aí. Primeiro, Dudu não comprou a cadeira que eu indiquei a ele. Comprou a que ele achou que tinha que comprar. Uhum, segundo, a minha cadeira, que é mais antiga que a dele, ainda tá viva ainda. Então, algum problema tá, é o bicho, né? É o BIOS, né? Algum é o bicho que não está operando o sistema. A minha também tá viva, só que ela, às vezes, ela tá tão viva que ela se mexe sozinha, entendeu? Então, eu tô aqui trabalhando nada, a cadeira desce, aí eu fico. E fora isso, em minha defesa também, foi Eduardo Santos que montou essa cadeira sozinho. Isso aí é o principal pra defesa de qualquer marca. Com ajuda, é claro, que ele não conseguiu terminar o serviço, ele pediu ajuda pra menina, pra Andressa, pra poder chegar e parafusar o negócio. É muito difícil Dudu, montar uma cadeira, velho. Não, é difícil. Se você não é o Dudu, é difícil montar cadeira. Guarda-roupa. Difícil montar cadeira. Ó, é muito difícil, sério. Eu nunca mais na minha vida... Eu quero passar pra esse termo. Sabe o dinheiro aí, Dudu? O Rubiani montou um gaveteiro, como chama aquilo? Uma cômoda. O Rubiani montou uma cômoda sozinha. Tua mulher. Gente, eu já montei guarda-roupa 3 vezes em mudança. Gente, tudo bem que eu tô indo pra 20ª. É que vocês não sou eu. Eu fico recebendo vídeo do Dudu e choro e grito. Como é que eu vou montar essa merda? Eu não sei o que eu vou montar. Manda vídeo na cadeira desmontada. Vocês entenderam? Então, graças a Deus. Ô, Dudu, se você precisar, aí, liga aqui pro engenheiro. É, eu vou aí no final de semana com a minha caixa de ferramenta pra te ajudar. Aí, calma aí, ó. Dá uma cadeira, Eduardo. Então, é que agora eu tô longe, entendeu? Mas eu fazia muito isso. Júnior, eu vinha aqui em casa, consertava a casa inteira. Ele guardava tudo pro final do mês, quando o Júnior ia lá. De fato, ó, velho. Tudo no cantinho ali, né? Eu preciso do Júnior, né? Júnior, dá um pulo aqui, tô... Nossa, tá preto, né? Ele é lá em São Paulo, eu resolvi o problema. São Paulo. Ele não sabe nem que cor tem o céu de São Paulo. Ele não saía de casa. Ficava em casa consertando válvula de descarga, consertava fio, trocando espelho de tomada, trocando juntou, é verdade. Furava a parede, resistência de chuveiro. Fez tudo isso. E algumas vezes ele veio só pra isso mesmo. Tinha vezes que ele vinha e eu aproveitava. Mas tem vezes que ele realmente veio só pra isso. Eu fiz aquela coisa, ô Júnior, puta cara, faz tempo que eu não te vejo, olha. Vem aqui, você fala, não, porra, eu tô sangrando pra... e tal. Isso é pra vocês entenderem. Para uma passagem do cara. Do mimimi que rodava esse negócio, entendeu? Você não imagina o tamanho da chave. Eu paguei. Eu paguei uma vez passagem pra Júnior vir pra Salvador. Quer ver pior? São Paulo. Quer ver pior? São os áudios desaforados que eu fico com vergonha. Seu filho da puta, que não sei o quê. Ele manda pro Júnior? Eu mando vários áudios aforados pro Júnior, não é um só. Não. Então, a gente com vergonha. Não tem tanta intimidade assim, porque né, a pessoa tá ajudando com coração bom. Não, Júnior, coração bom, jamais! Jamais! Peraí. Nunca aconteceu. Peraí, Mayra, vamos levar em consideração. O cara é advogado. É. Não, ele é o setor jurídico do Papo de Gorda, diferente. É, não é só advogado. Mas não é coração bom, não. Nunca houve, não existe esse negócio de advogado. Advogado tem coração bom? Conhece algum advogado com coração bom? Não. Eu? A pergunta é, advogado tem coração? Ah, boa. Ô, Tapioca, tu viu isso aqui que eu te mandei uma foto que ignorou solenemente? Ai, meu Deus, aquela defumada. Eu quero biscoito, falei, me dê atenção, comente a minha cerveja, vamos. Fala da minha cerveja defumada que não tem aí. Você viu essa daqui? E você viu essa daqui que o amigo meu e de Dudu fez? A de Luizinho? Ela não tem rótulo. Ela é defumada? Ela tem 500 anos? Não. É, não. Que é uma house beer essa aí, velho? Não, essa aqui é uma stout. O nome dela é A Treva. Não, o cara é ótimo. A Treva é bom. Cerveja. É de Luizinho essa cerveja, Vitor? Luizinho, de Luizinho. Luizinho tem um bar chamado Efêmero. Luizinho, a gente já tá íntimo de Luizinho. Luizinho. Sobrinho de Dona Canô. Inclusive, eu quero dizer pra Lívia, se ela quiser me mandar mais, eu aceito. Quem é Lívia? A Lívia é a dona da loja que tem isso. Ah, tá. Se quiser mandar pra cá também, eu aceito. Não, só eu. Ou eu balei, né? Lívia é mulher? Oh, Lívia, se você mandar pra mim aqui a Margosa, eu gravo um vídeo pra você com a minha voz suave. Porra, Tapioca. O Tapioca assumiu o papel. O Tapioca abraçou o Michê, né? Não tem jeito. O Tapioca tá sendo dublado do lado, ele ninguém tá percebendo. Lembra do Bom de Boca? Eu balei, o Antoninho Arthur comentou aqui no chat. O Antoninho Arthur comentou no chat. A Elba em pé fica ainda mais bonita. Não, ele falou a Elba, que é um carro da Fiat. Realmente. A Elba, quando tá de pé, a Elba Ramalho, né? Deixa eu mostrar pra vocês como eu tô sexy. Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha o meu pijaminha. Nossa, olha a minha meia. Olha do chinelinho. Nossa. Tá vendo? Eu tô muito sexy. Mas você tá maquiada, você tá bonita hoje. Tô de rímel. Nossa, você tá bonita corretinho. Hoje. Você sentiu, olha! Né? Tá bonita hoje. Você sentiu, né? Normalmente não tá. Normalmente vem pra cá uma bruaca. Mas hoje... Gente, pera aí, cortou o áudio. Eu falei mais bonita hoje. Vocês não viram, gente? Olha. Cortou o áudio. Eu não vou nem estar nessa vibe com vocês, tá? Não, eu estou com ciúmes, que ela só sonha com você. Porque eu sou igual, Tapioca. Não. Coitado do Felipe, que não sabe do que tá falando. Tá todo fora da conversa. Não é só o Felipe, ninguém sabe o que tá falando, só a gente sabe o que tá falando. Ninguém que tá ouvindo sabe. Ninguém sabe, a gente é isso. Ai, gente, enfim. Isso se chama Papo de Gordo, o rei das piadas. Teve um e-mail já teve e-mail de gente que mandou pro Papo de Gordo há muito tempo atrás, que disse que o programa era legal, mas tinha muita piada interna que eles não entendiam. Gente, a gente não tem culpa. Foda-se. A gente vai liberar no final real. No final real a gente libera. Você sabe como tá o nível de quarentena na casa da Tapioca, quando a Tapioca fala, amigo, foda-se. É, a gente era o único educado do mundo. A gente sabe que a cerveja do amigo tem Budan. A sogra. Ô, Tapioca, não, eu sei o que é. A sogra ainda tá aí ainda, né, Tapioca? Não. Rapaz, foi embora semana passada. Liberdade! Tô me enchendo de porta aberta. Freedom! Foi embora, a cunhada também foi embora? Foi todo mundo? Ficou só... Foi. Só tem nós três agora, eu, Rubinho e Bia. Mas não tá cachorros. Em quarentena, por que que tu tá tendo visita? Não, a gente não tinha visita, ela tava morando aqui desde março. Março, é, ela tinha ido pra uma visita, aí a quarentena chegou, ela ficou presa, entendeu? Foi... Não, na verdade foi o seguinte, olha só, ela mora sozinha. Tu sabe que com... isso fica gravado, né? É, não, ela mora sozinha com minha cunhada. Então não é sozinha. Minha cunhada, não, é, sozinha. É, rapaz, com certeza morar com minha cunhada é pior que morar sozinha. Pior que tu sabe que isso fica gravado. Não é por mim, eu falo na cara dela. Pô, Zé, como é de boa, né? Tapioca perdeu o filtro. Essa cerveja tá boa. E era idosa, né? E minha cunhada tem problemas de asma e tal, hipertensa, escambau. Aí veio aqui, porque aqui em Amargosa não tinha ainda, né? Coronavírus, e eles moravam no bairro que era o mais afetado de Covid lá em Salvador, né? Que é a Pituba. Então vieram pra cá e ficaram aqui, né? Aí veio uma idosa e uma pessoa que é também grupo de uma risco. Uma cunhada. E meu pai, que também é grupo de risco, morar com um médico. Né? Bom, faz sentido. É uma coisa assim. Tem faz todo sentido. Sentido do mundo. Faz sentido. Mas não tinha pra onde ir. Pior que é bom pra emagrecer. Cuidado, tem alto índice glicêmico. Tem cu doce, né? Ai, verdade. Gente, Tapioca, tá muito boa essa história. Tem cu doce, é verdade. Essa mas ok, daqui a pouco a gente discute sobre a Jaqueline, que fala que Tapioca é bom pra emagrecer. Eu continuei sua história, Tapioca, por favor. Aí vieram, né? Ficaram aqui um tempo, aí começou a ter coronavírus aqui. É Amargosa, a coisa começou a crescer. Aí minha irmã, que veio de São Paulo, olha como tudo é, claro, né? Tudo preparado pra que dê certo. Minha irmã veio de São Paulo pra Bahia, que resolveu umas coisas, aproveitou, pegou meu pai e levou pra São Paulo. E ficou minha sogra e minha cunhada aqui, porque não tinham pra onde ir realmente. Mas aí a coisa tá melhorando, já realmente tá melhorando. Construiu uma casinha atrás, né? Não, ficaram no quarto de baixo aqui. A cara dele é ótima. Mas você sabe uma coisa? Eu sinto falta da minha sogra em algumas coisas. Por exemplo... Poxa, ela cortava minhas frutas de manhã, né? Eu acordava de manhã, quando chegava... frutinha tava cortada, né? Aí fazia o café... Hoje não, eu tenho que cortar minha porra de minha fruta. A Ruby faz o café, eu corto a fruta. Ah, corta a laranja crava. The horror! É um absurdo isso, Tapioca. Você cara, tem que cortar a própria botava... fruta. Por isso que a Rubiane acorda cedo. Dorme cedo. Pra poder acordar e fazer os desejos do Tapioca. Ah, coitada. Não, o Rubi tá cozinhando. O Rubi faz almoço todo dia. Porra, agora, a Rubi faz um bolo que puta que pariu. Puta, não. O Rubi faz tudo muito dá bom. Dá até raiva dela. Magra, corre sem morrer e faz bolo. Ou será que é por isso que o Rubi emagreceu? Eu ganhei um cacho. O tapioca é bom pra emagrecer, como a Jaqueline falou. Será que é por isso que o Rubi emagreceu? É, talvez, ela né? Pega tapioca, né? Pode ser. É, né? Sim, pode ser. E eu ganhei um cacho de banana. Né? E eu contei pra vocês essa história, né? O largou ele na porta. O vizinho deixou na porta pra não ter contato comigo. E não tinha conta, não tinha como dar conta, né? Eu, Rubiane e Beatriz, dá conta de um cacho de banana. Aí quando viu que ia apodrecer, Rubiane fez doce de banana. Aquele famoso doce de puta, né? Que é aquele doce de banana cortadinho. Doce de puta? E, chama doce de puta. Comigo, é igual a banana, é igual a fita banana, casa. Só ele conhece. Não, pô, gente, Jorge Amado. Tieta. Não li, não, não lemos. Paramos no Capitão de Areia. Eu vi no máximo a novela, mas ok. Certo, então o doce de banana daquele cortadinho. Uhum. É a banana cortadinha, chama doce de puta, porque diz que todo brega tem. A história brega é essa, parceiro. Aqui na Bahia. Brega a história, né? Você ouviu dizer, né, Tapioca? Você nunca frequentou, mas você sabe que é. É que negócio, né? Eu não sei, porque eu nunca almocei com elas, então. Só sei que foi assim, né? Mas ok, continue. E aí ela fez o doce, velho. Bom, tá. E aí? Tá aqui a porra do doce, agora tem um monte de doce. E meu vizinho mandou mais banana. É, compra sorvete de creme pra comer com esse doce. Ou chama um bando de puta. Depende de se o negócio. Não, eu acho que é loucura. Melhor ainda, Tapioca. Desfaz a amizade com esse vizinho que era puta. Mandando banana. Ou então ensina ele outras técnicas de cultivo. Banana já deu. É. E eu levei um monte de doce pra ele, né? Pra isso. Vingança. Também se vai engordar, filha da puta. Me levei pra minha vizinha da frente, que trabalha na vigilância sanitária, né? Uhum. Cara, pegar que rua pavorosa do Tapioca, um médico e uma pessoa da vigilância na mesma rua. Que coisa pavorosa. Na frente. Mas é muito minha amiga, gosto dela. A gente não tem tempo, mas é de boa. Eu não dou trabalho, velho. Eu faço as coisas direitinho, sigo as regras, eu não dou trabalho. Aí o pessoal da vigilância me adora. Agora, já não trabalha em trabalho, né? Trabalha em outra cidade, né? Não, trabalha em Amargosa. Ele não só trabalha em Amargosa, ele vai trabalhar no shopping. Eu hoje... Um tour pela cidade, pelo Google Maps. Eu tô virando... Eu virei branding. Você virou chique. O quê? Eu tô chique. Você virou marca, sério? Foi. O dono da... Eu vou trabalhar agora na minha terceira clínica em Amargosa. Eu trabalhava em duas, teve uma terceira clínica que ampliou, foi lá pro shopping e me chamou pra trabalhar lá. Falei, cara, eu só tenho tardes disponíveis. E ultrassom à tarde é um pouco complicado, né? Pela questão do jejum. E não, eu te aceito de tarde, de noite, de manhã. De madrugada. Na rua, na chuva, na fazenda. É. Aí tá bom, beleza. Aí ele mostrou uma propaganda que ainda vai virar outdoor, inclusive. E o Tapioca, Doutor Tapioca, o único com shopping da escada rolante da região. Nada, vai estar pra cima. O mais quente da cidade. O Doutor Tapioca. Nada, vai estar escrito na clínica aí, meus bom. Temos Tapioca. Aí ele mostrou a foto da coisa do outdoor. Aí vai ter lá assim, ó. Mamografia. Isso pra mim fica uma foto do no outdoor. Vai ter foto minha, já inclusive mandei pra ele. Ai, gente, eu quero assim. Eu quero a foto de outdoor. Aí tem assim: mamografia, raio-x, transvaginal, ecocardiograma, ultrassom. Não, isso são coisas que eu não faço. Mamografia, raio-x, digital, ecocardiograma, ultrassonografia com o Dr. Vinícius Tapioca. Olha, aí vem o resto do laboratório, não sei o quê. Quando vai ficar chato com o resto da galera, porra. Ele tá fomentando o mercado de calcinhas aí em Amargosa. Olha, eu pedi pro Dudu organizar esse outdoor. Tapioca vai ser tipo uma espécie de vando, né? Ele vai terminar a transvaginal e vai entregar uma calcinha assim, com carinho, Doutor Tapioca. Não. Tem que ser um outdoor com o falante. A gente deixa a calcinha, né? Com carinho pro Doutor Tapioca. É, e a calcinha que a gente vai no médico é sempre bonitinha. Nossa, imagina a trilha sonora do Tapioca no primeiro dia, né, de consulta. Começa Kennedy a tocando. Né? Você... Assim, né, ele pega aquele negocinho da transvaginal e começa você é luz. Começa a música, né? O Tapioca com o nome da porra. Não, pior é entrar na sala, tipo, o som de Kennedy. Eu vou virar pro cara e falar, porra, você tá ouvindo muito papo de gordo, cara. Piada. Já que eu falo aí de botar calcinha nova pra ir pro médico, se for transvaginal, gente, não precisa botar a calcinha bonita pra ir pro médico. Tapioca, o médico não vai ver a calcinha. A gente bota porque a gente pode ser atropelado. E ninguém deve ser atropelado com calcinha furada. Já devia bola. Não, isso me lembra o quadro do TV Pirata. Puta merda, meu Deus. Ele só vai trabalhar e a tontinha cueca com a calcinha. Gente, tinha uma amiga minha, eu tenho medo de falar. E vai ser enterrado com a calcinha. Não fala o nome. Aí, amor do não, gravado. Não vou falar de forma alguma, vou falar o nome. Não vou dizer nem da onde eu conheço ela. Uma pessoa que eu conheço. não vou nem dizer que é amigo, uma pessoa que eu conheço. Uma transeunte. Com essa história de... poxa, tem que ter uma calcinha arrumada quando vai no médico. Você não pode sair com calcinha furada na rua, porque pode se acidentar e você tá com calcinha furada. Aí ela falou, não, você tem que ter uma calcinha na bolsa, porque você não sabe onde você vai dormir. Porra, dá, essa aí tá pesada. Opa. Eu vi vantagem. Eu vou pegar água, tá? Antes que eu comece a falar merda. Ela mentira, ela foi olhar se tinha calcinha na bolsa. Tô ligado. Ela foi colocada. Porra, boa ideia, velho. Vou pegar aquela preta e vou botar na bolsa. Não sei, pode ver. Ô, Felipe, você costuma carregar calcinhas na bolsa, Felipe? Sempre, lógico. Sempre, né? Ele não sabe onde vai dormir, né? Eu não sei onde eu vou dormir, exatamente. Nunca você sabe quando você pode precisar de uma calcinha extra. Essa frase nunca me saiu da mente. Como é que isso? Não, o pior é aquilo, né? Eu vai guarda a calcinha preta na bolsa direitinho, então o marido no dia seguinte, né? Onde está aquela calcinha preta? Por que você vai no sal da casa? Não, eu uso calcinha preta com o marido. Ai, que absurdo que eu não entendi nada que eu vou falar. Triste, essa sua. Eu nem tenho calcinha preta, gente. Calcinha preta não. É de banda de forró. Também. Também é banda de forró. Quando eu gravar com tapioca, eu e a Mayra, a gente tem que gravar com calcinha nova também? Ué, eu gravo. Era consulta? O Flávio acabou de falar que ele grava. Peraí, o Júnior, para de pegar o microfone no peito. Ah, desculpa. Tá desculpado. É, o Flávio falou que ele grava de calcinha. Sempre. Nesses casos, assim. Mas essa, pode ser atropelado. Essa preocupação da Elba aí de ser atropelada, não sei o que, tá de tar ou não tá de calcinha. Assim, eu vou ao supermercado usando apenas uma bermuda sem cueca. Então não é a preocupação que existe, de fato. Que imagem bonita de se imaginar. Você vai com Jingle Bell tocando? Não. Jingle Bell. Não é bermuda de malha, né? Do Free Bird, né? Tá chegando o Natal, amigo. Já passou. Já chegamos em outubro. Já tem declaração de Natal. Não é bermuda de malha. Free Bird, Free Asa Bird. Por isso que a Mayra bebe. Mandem suas sugestões de playlist para Dudu. Viu o primeiro panetone no supermercado e já tá no Jingle Bell ali, né? Ele passa a semana inteira em casa sem cueca, usando a mesma bermuda. Mas em casa ele tá sentado na cadeira gamer de pobre. Congestão de olho, já descobrimos, né? Agora no mercado existe movimento. Tem que caminhar. Tem que entender que tem cadeira gamer pra quem joga LOL e tem cadeira gamer pra quem joga Tetris, pô. Mas você tem grandes oportunidades de educar o Dudu. Ele está aí, ao seu lado, no home office o dia inteiro, com o cofrinho exposto. É só uma pedra de gelo nesse calor. Mayra, alguns casos, a palmada educativa funciona. A pedra de gelo. O bicho Flávio, dá pra brincar de tiro ao alvo, né? Aqui, ó. Essa caneta passa direto, né? Pelos comentários, essa caneta vai ter só continuar. Filipe, o problema é que a caneta você vai ter que não utilizar pro resto da vida. Tem que incinerar ela depois. A extração cirúrgica. Eu jogava aquele peixe do Rio Amazonas. Jogava tainha. Jogava aquele peixe do Rio Amazonas que tem tropismo. Na verdade, o real problema é se você não achar mais a caneta, entendeu? Candiru. Esse aí. Candiru. Botava ali, o Candiru ia sumir. Candiru ia rimar. Briga com isso aqui, ó. Ô, Flávio. Gente, o Felipe é cruel. Felipe é cruel, eu também acho. Felipe é mais cruel que o Flávio. Por quê? Muito medo do Felipe. Deixa eu defender aqui. Deixa eu defender aqui que você falou mal da cadeira gamer. Cadeira gamer, cara, é a melhor coisa pra velho. Devia ser cadeira de velho. Sim. Porque minhas costas, depois que eu sento nessa. Sentei, comecei a sentar nessa merda, melhoraram absurdamente, entendeu? Porque é confortável para caralho. Isso não... Eu queria levar ela pro trabalho, porque a minha do trabalho é insuportável. Eu chego. Ela tem apoio pra lombar, né? Ela tem apoio pra tudo ali. Até apoio pra... Todas as partes do seu corpo ela tem apoio. Eu tô realmente tentado de evoluir, que eu vi uma cadeira gamer que tem um um rebaixamento que ele abre e dá apoio pro seu pé. Entendeu? Eu tô falando assim, não acho que eu vou comprar essa próxima. Não, mas ó, já que você falou sobre essa parada de parada gamer, uma pergunta pra abrir pra geral, assim. O que é mais útil pra você carregar na bolsa? Uma cadeira gamer ou uma calcinha? Uma calcinha, não, uma calcinha. Você não sabia que você vai dormir, pô. Não, cadeira gamer. Você pode, você não sabe onde você pode dormir num lugar que tem a cadeira. Carregar uma calcinha na bolsa pode dar um problema danado. Depende de quem carrega, né? Calcinha sempre, doutor. Coloca uma na sua bolsa. Tá. Aí vejo vestir uma cueca, né? Eu vou colocar uma calcinha no meu bolso. Exatamente. Aí eu na bunda de Dudu. Dudu caiu no mercado. Pegou a calcinha, peguei. Ó, Dudu, o Lucas tá pedindo qual é a tua camiseta. Qual é a tua cadeira? Qual é a minha cadeira? Não, do Júnior, do Júnior. A do Júnior, que teoricamente é boa. Ele não sabe nem qual é a porra da marca dele. Que ele comprou. Não sei mesmo, não. Deixa eu ver aqui, eu vejo aqui. A marca Tramontina. Mas o... A minha é Tramontina. Tramontina. Não é que é aquela outra marca. O Flávio, o Rafael Souza comentou aqui no chat. O Flávio de calcinha e coque no cabelo dá muito medo dessa cena. Eita! Ou não, ou de repente. Ou não, vai, não sei qual que é o tipo de taga que a pessoa tem. É, pô. De repente você pode pensar aqui. Aí, né? Na verdade. De repente você pode achar legal, pô. Não sei. Tem gosto pra tudo. Nossa, o Flávio tem o gato gordo agora. Ele armou um pulo que eu tava. Eu juro que eu achei que ele fosse cair no chão. Que ele ficou um tempão esperando se ele ia cair, se ia pular ou não. Não, o Bart é safo. Eu cortou a câmera só pra guardar a calcinha na bolsa, tá ligado? Foi, preta. Igual a banda de forró. Ah. Aí amanhã o marido dela vai procurar pra usar e não vai ter. É. Ele não usa. Ele é que nem o Dudu. Ele sai com o mando também, né? Ele sai no Jingle. E com essa imagem mental do marido da Elba andando aí no Jingle Bells no meu Jingle. Bem lindo. Vamos combinar que é bem lindo. A gente chega ao final da nossa live agradecendo aqui aos 44 espectadores com a gente aqui até esse momento, escutando essas atrocidades inacreditáveis e com essas imagens mentais deliciosas na mente de vocês, que é o Flávio de calcinha e de coque, o marido da Elba sem calcinha andando na praia. Lindo! Lindo! Tapioca fazendo o Vando com Você é a Luz, a Raiz da Lua do Transvaginal. Rodando a sonda transvaginal. Imagina a foto do Tapioca no auditório. Como é que é o nome daquele negócio, Tapioca? De fazer o ultrassom? É a sonda endovaginal. A sonda e uma calcinha preta do lado, assim. É nóis. A calcinha pendurada na sonda. É isso, rodando. Tem que ter um outdoor daquele de LED. Que é, se escrito, você é fogo e eu sou paixão. E copo falante, né? E copo falante com a voz dele cantando. Temos outdoor montado. E embaixo escrito aí, né? Porque a voz não cabe nesse Amargosa. Daí podia ter uma foto dele com um negócio, a calcinha preta na escada rolante do shopping. Que não existe. É capaz da calcinha ser vermelha pra chamar mais atenção. Verdade, vermelho PT, não pode. Agende seu horário logo e evite a fila de espera. Justo. De qualquer maneira, valeu, obrigado a todo mundo assistindo a gente até agora. Valeu a você que baixou esse episódio, escutou como podcast depois. Muito obrigado, beijo no coração de todos vocês. E lembrem de assinar o PicPay do Flávio Soares, que é o @ Flávio Soares, é assim? picpay.me/Flávio Soares. Flávio Soares com Z. Flávio Soares com Z, é isso aí. Assine o parado do PicPay, ajude o nosso punk preferido a poder pagar o HD. Não, o HD é o meu, né? O HD é o seu. Gente, eu também quero pagar várias coisas. Tem o teu HD, tem o Botox da Mayra, eu também quero preenchimento, eu quero Steam Bucks. Tem a voz de Tapioca que não cabe nele, tem que arrumar espaço pra guardar o resto da voz de Tapioca. Beijo, coração de todo mundo, valeu, até a próxima live, que eu não sei quando vai ser, talvez semana que vem, talvez na próxima, talvez... Talvez nunca mais. Talvez seja a última. Porque, afinal de contas, o Papo de Gordo já acabou, não é mesmo? O mundo já acabou em 2012, a gente... O mundo já acabou. Nós somos as pessoas que não foram arrebatadas, vocês não estão entendendo. Isso aí, isso aí. A gente, aqui é a última temporada de Lost, a gente tá no Flash Forward, sabe?